Então, o nosso tema dessa tarde é dons, talentos, qual o objetivo? E pegando lá na definição do que é dom, dentro do nosso contexto, dom seria uma dádiva e talento uma aptidão. Então, até tem aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, a parábola dos talentos. É muito interessante ser lida. Não só a parábola, mas toda a explicação da parábola está lá no capítulo 16. E também a parábola da figueira seca, no capítulo 19 também. Porque além da parábola tem a explicação. Então é interessante a gente tentar entender o que, que ele quer dizer com dons, com talentos. E a gente percebe que essas qualidades de que nós falamos, elas se manifestam em algumas pessoas muito cedo. Nós temos um exemplo que é de Mozart, que com 5 anos ele começou a manifestar o talento que ele tinha, ou o dom que ele trouxe. Foi o maior compositor que já passou pelo nosso planeta. Viveu apenas 35 anos e deixou uma obra grandiosa. Em outros casos, esses talentos, essas qualidades, elas vão aparecendo no decorrer da nossa vida. Em alguns momentos, parece que afloram. Na verdade, todos nós temos dons, temos talentos, temos qualidades, temos aptidões voltadas não apenas para uma coisa, mas para várias. Talvez a gente não tenha aquelas que a gente olha nos outros e admira, mas também é uma questão de trabalhar isso, de exercitar, né? De construir em nós mais habilidades, que é o que a gente precisa. Mas dentro desse enfoque, muitas dessas qualidades, elas às vezes não são percebidas por nós. Nós temos, ou as pessoas próximas de nós têm, e nós não valorizamos, não percebemos. E são coisas bastante simples, às vezes. O próprio hábito ou a tarefa de cozinhar, que para alguns é tão natural, tão simples, e consegue desenvolver através dessa qualidade uma potencialidade de transformar em alimento alguns materiais. Em outras, nós temos a questão carismática de pessoas que têm facilidade em lidar com outras pessoas e que nós, quando percebemos isso, nós temos uma vontade de estar perto dessas pessoas com essas qualidades. Nos atraem. Nós temos as pessoas que têm habilidade materna, que quando a gente encontra ou conhece, a gente até diz, né, parece que nasceu para ser mãe. É uma habilidade que todos têm, mas alguns demonstram de uma forma bem mais ampla. Então, realmente se nota que é um talento. Nós temos, como eu falei, habilidades na música, na pintura, nas artes em geral. Pessoas que têm como que um dom para demonstrar, muitas vezes, o seu lado emocional através daquilo que fazem. Ou através do seu pensamento conseguem materializar a mesma coisa. Então é um dom. Nós temos pessoas na área esportiva que têm uma habilidade bastante grande. Pessoas na área da educação que também demonstram um talento na arte, não só do contato com outras, mas na forma de transmitir conhecimento. Através do raciocínio, a facilidade de compreender, de desenvolver pensamento acima da média. A qualidade de administrar, que consegue, através dessa sua capacidade, desenvolver progresso aonde atuam na área médica, e a gente percebe ali que realmente é uma aptidão as pessoas que trabalham com outras pessoas, mas na situação de necessidade, de doença, que é muito diferente da questão saudável, o apelo é diferente, é maior. Então todos aqueles que trabalham diretamente com isso, a gente percebe nas diferenças que são realmente qualidades. E citando últimos, a arte de escrever e a faculdade de mediunidade, que já foi dito que todos temos, mas a gente nota também que alguns têm mais aflorada do que outros. Mas então, dons que a gente demonstra desde cedo, ou alguns que surgem no decorrer da nossa vida. E alguns a gente acaba criando nesse mesmo decorrer, acaba se tornando uma habilidade a mais. Então, através desses nossos talentos, qualidades, a gente consegue desenvolver na nossa vida presente uma forma de aprendizado mais direcionado, com mais rapidez, se a gente utiliza isso de uma forma correta. Ela nos possibilita avançarmos com mais qualidade. Mas a pergunta é, qual é o objetivo dessas qualidades que nós trazemos? É um questionamento e a gente pensa, será que Deus gosta mais daqueles que vêm com essas qualidades tão afloradas, tão boas, sob o nosso ponto de vista? Será que Deus me escolheu para me dar isso? Ou será que simplesmente é para mim ganhar dinheiro? Para mim me tornar famoso? Para mim ter uma vida mais tranquila, mais feliz? Algumas perguntas que a gente vai fazendo. É tão mais fácil a gente fazer aquilo que a gente gosta ou aquilo que a gente sabe. Mas, às vezes, no decorrer da nossa estrada, a gente tem que fazer, talvez não o que a gente goste, mas o que a gente precisa. Mas essa diferença entre uns e outros, qual é o objetivo, então, que nós trazemos essas qualidades tão perceptíveis? Eu disse no início que todos nós temos qualidades. Só que às vezes a gente não percebe, a gente acaba olhando para o lado, vendo a do outro e querendo ter aquela do outro e não percebendo o que a gente tem. Então, muitas vezes na nossa jornada, a gente não aceita o que a gente tem. Às vezes a gente despreza aquilo que a gente traz. Nós ajeitamos. Nós temos medo de tentar fazer alguma coisa, às vezes nos bloqueamos pela simples possibilidade de errar. Mesmo sabendo que através do erro é que a gente aprende para lá na frente poder fazer de novo e fazer certo, aprender. Então a gente acaba desistindo. E eu citei a parábola dos talentos ali, porque é o que acontece, né? É descrito ali que nós, por medo de arriscar, de tentar, de fazer, de aprender, às vezes a gente deixa a nossa vida passar sem aproveitar os talentos que nós temos, as habilidades que nós viemos. No mínimo, a nossa saúde, que é uma grande possibilidade para a gente poder fazer tantas outras coisas. A vida, ela é movimento. A vida, ela é ação, ela é atitude. Se a gente ficar, às vezes, esperando a oportunidade que a gente deseja, talvez ela demore muito, porque outras oportunidades estão passando. Então, a espiritualidade, ela sempre nos pede, né? Ela nos diz através de várias mensagens que nós temos é que colocar para fora o que nós trazemos. E dentro do próprio Evangelho, numa das passagens aqui, Jesus resumiu os mandamentos em dois: amar a Deus e fazer o próximo aquilo que gostaria que fosse feito a si mesmo. E diz, Allan Kardec diz, né, que fora da caridade não há salvação. Lá no capítulo 12, que ele pede para nós amarmos os nossos inimigos, e que nós comentamos até essa semana, numa frase ele diz o seguinte: se o amor ao próximo é o princípio da caridade, fazer o bem aos inimigos é a sua aplicação mais sublime, porque essa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e sobre o orgulho. Então, fazer aos outros esses dons que nós nascemos com eles, ou nós percebemos que nós temos, será que eles são apenas para o nosso desenvolvimento individual? Será que eu devo dedicar, então, a minha vida a fazer aquilo que eu tenho habilidade, mas só voltando o retorno todo para mim? Ou será que eu devo manifestar isso de uma forma externa para os outros? Porque toda essa potencialidade, ela não é exclusiva. Ela tem que ser colocada. E ele diz aqui, né, que quando a gente consegue fazer isso, é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o nosso egoísmo e nosso orgulho, que é aquilo que nós temos que combater de forma mais severa, porque a nossa tendência é sempre puxar para o nosso gosto, para a nossa vontade, para o nosso bem-estar, sem perceber que é fazendo que a gente se trabalha, é colocando para fora. Tem aquela frase mural ali que eu já citei outras vezes, né? O bem será a resposta primeira de todas as aspirações. O bem é um movimento para fora. É uma ação, uma atitude de dentro para fora. Fazer me modifica. A gente tem que acreditar nisso, porque é isso que vai fazer diferença. E a gente já sabe, porque nós já passamos por várias situações em que nós nos esquecemos de nós mesmos, e quando a gente faz isso, a gente consegue crescer, se desenvolver, aproveitar essas habilidades que nós temos para devolver para o mundo, ou na visão de Deus, demonstrar a Ele o nosso reconhecimento, o nosso engajamento, a nossa filiação, de que realmente a gente está tentando entender esse mecanismo, e na visão de eternidade, que nós não estamos aqui apenas durante esse punhado de anos, que nós vamos sobreviver a isso, e que nós já viemos de uma estrada bem mais longa, e o que faz a diferença nesse meio tempo é o que a gente consegue aplicar, é o que a gente consegue devolver. Então fica a sugestão dessas duas leituras para a gente poder utilizar elas.